Você extrai aí essa primeira conversa mesmo da gente falando aí do simulador de andar. É, do simulador de andar. Que nome de merda, né? Nome Tipo, horrível, cara, traduzido fica mais legal ainda, não fica, simulador não? de andar, é. É, tipo, nome de merda. Esse Walking Simulator ficou muito, muito merda. Walking Simulator, né? Vocês já viram aquele jogo que eu esqueci, agora é um simulador de andar de verdade? Eu não sei o nome. Ele é só para browser. Que você tem quatro botões, acho que é o Q, o A, o W, o S, alguma coisa assim. Cada botão desses, ele simula uma metade da sua perna. Então o Q é tipo. Ah, é, eu vi. Você já viu? Meu, e aí você tem que aprender a coordenar. Mano, é impossível fazer aquela porra. Cara, você sabe que eu. Tipo, puta, eu queria lembrar o nome, cara. Tem um vídeo engraçado pra caralho de um cara que faz cosplay dessa Eu porra. vi. E o cara fazendo. Puta, é muito bom esse vídeo, mano. Tipo, é perfeito, é igualzinho o bagulho do jogo. É igualzinho, porque invariavelmente você cai e dá uma bicicleta pra trás, assim. É impossível andar. É impossível andar. É da hora. Isso é o verdadeiro Bom, Walking vamos lá. Simulator. É, esse é o Walking Simulator. É. Bosta, né, cara? Tá piorando, né? Tá piorando. Vai começar logo que tá piorando. Muito bem, gamers malditos e habitantes do multiverso, estamos de volta com mais um podcast do Q36 e hoje a gente vai tratar de um tema que me traz muito interesse, é o gênero que a gente acabou de inventar, jogos narrativos. A gente ficou aqui na dúvida se a gente inventou esse gênero ou se esse gênero existe, né? É, o Maurício acabou de citar aí que na gringa os caras têm um nome para esse tipo de jogo, né, Maurício? É, às vezes o pessoal já se refere aqui sobre Walking Simulator, mas eu acho muito zoado. É, o Walking Simulator. Assim, já apresentando o Maurício também, né? Hoje eu esqueci de apresentar os catedráticos do podcast, irmão. Então vocês já viram, o Maurício tá por aí. Oba. Tô aqui também com o Éder. Opa, tamo junto. Opa, o cara, tipo, foi um. Junto e andando. Ele não sabia nem que tava gravando. É. Pegado de surpresa, né? Então, galera, hoje é. Como surgiu essa história aí, né? Da gente tratar desses jogos? Bom. Primeiro, eu sou um grande fã desse tipo, desse gênero que, né, que vamos chamar isso de jogos narrativos. A gente vai explicar um pouco melhor o que a gente quer dizer com isso. Então, a gente estava discutindo sobre esses tipos de jogos. A gente estava discutindo sobre o The Vanish of the Ethan Carter, sobre o que mais, o próprio Journey, o Abzu. Tem vários jogos que eles fogem um pouco do padrão, né, de jogabilidade aí. Então, normalmente são jogos que não tem um desafio muito bem definido, uma jogabilidade de desafio e conquista muito bem definida. É, bom, quem quer começar a tratar do assunto aí? Ah, acho que é interessante falar do nome, porque o Maurício comentou que tem outro nome também, não é só Walking Simulator, tem outro aí, não é? Ah, mas é, que na verdade seriam narrative games, né? É, jogos narrativos mesmo. Mais honesto, né? É, eu acho, bom, então, sem dúvida. Então a gente não inventou estilo nenhum, então existe isso na gringa mesmo. É, eu já ouvi falar, na verdade, eu não sei se existe o estilo de forma... Se existe o tipo de forma que as pessoas, muita gente fale sobre isso, mas eu já ouvi falar, já ouvi as pessoas se referindo dessa forma para alguns jogos do gênero. Bacana. Bom, vamos definir então o que a gente está considerando como os jogos narrativos. Quem quer começar a delinear aí as bordas desse gênero? Eu acho que são jogos que focam mais na história do que na ação de algum personagem em si. Eu acho que o foco do jogo é a história. É você descobrir. É quase como se fosse um cinema interativo, um filme interativo, que às vezes você tem jogos que têm decisões a serem tomadas, outros não. É, alguns têm um pouco de ação, outros não, mas a grande maioria das vezes são jogos que você segue uma história, geralmente você tem que ir descobrindo coisas. São jogos geralmente que envolvem mistério, então, alguma coisa assim. Mas aí agora vou fazer que nem o Abujamra, vou fazer uma provocação. Aí, nessa primeira característica que você colocou, fica muito vago, né, cara? Porque assim, a gente pode falar também, por exemplo, que o The Witcher é um jogo focado na narrativa. Sim. Sim. Então, assim, a gente tem que começar a delinear mais aí as bordas do... É, concordo. Eu concordo. Acho, do gênero. Eu acho, vai lá, cara. Eu acho que dá pra. Seguindo esse raciocínio o raciocínio que vocês dois colocaram aí, eu acho que dá pra tentar afunilar, mas não significa que vai chegar, tipo, no produto. Como é que fala? Tirando o bruto da coisa, sabe? Não vai chegar no produto... Ah, esqueci o nome. Lapidado. Sim. Eu acho que não só o jogo ser focado... que as suas ações são focadas na história, mas eu acho que as recompensas que o jogo te dá são todas focadas na história. Por exemplo, você pode até resolver um puzzle, você pode até achar um item, você pode até encontrar e enfrentar alguém, mas... O resultado desse obstáculo, ele não te dá um level novo, não te dá um item novo, ele te dá uma história, ele te dá um pedaço da história a mais. Ele te explica alguma coisa ou te joga mais dúvidas para você saber lá na frente. Eu acho que isso é uma das diferenças, porque você pode ter jogos que tem muitas escolhas, muitas histórias, e eles te dão recompensas que você vai fazer o quê? Putz, eu peguei um item aqui, ou agora eu tô mais forte, ou agora eu tenho um poder novo. Ou agora tem isso. Nesses jogos de história, não. O cara te dá alguma coisa, é um objeto. E esse objeto tem alguma coisa que revela alguma coisa ou cria mais dúvidas. Eu acho que isso pode ser um dos diferenciais. Ou sim, não? Sim. Faz sim. Sentido. Mas eu ainda vou um pouco além, chegando agora na minha parte de dar a minha lapidada no assunto, que tem jogos que, na verdade, ele foge totalmente do sistema de jogabilidade mesmo. É um jogo que é praticamente o que o Maurício falou aí, que é o nosso simulador de andar aí, né? O Walk Simulator. Uhum. Uma das minhas primeiras experiências nesse tipo de game, cara, foi o Amnésia. Amnésia. O The Dark Descent. Cara, o Amnésia, ele é um jogo que você praticamente só anda, né? Você tem o seu personagem não tem arma, o seu personagem... Então, assim... Não tem muito o que fazer em matéria de jogabilidade. Em alguns momentos do jogo, o máximo que você tem de jogabilidade tradicional é fugir de algum monstro. E aí eu vou além ainda. Tem um outro jogo já abordando, né, os jogos. Eu sei que a gente vai começar a citar um monte de jogo aí, mas citando um jogo que quebra ainda mais esse paradigma dos games, né, de uma questão de jogabilidade, desafio e recompensa, que é o Dear Esther. O Digister, ele é literalmente você só anda. Literalmente. Você tem ali uma narrativa, né, a seguir. Se bem me lembro, eu joguei há muito tempo, mas se bem me lembro, é um protagonista que tá. Ele começa a divagar sobre a amada dele. E no cenário você só vai encontrando algumas coisas, assim, alguns textos no cenário, e é só isso, cara, o jogo. E é um dos jogos mais legais que eu já joguei, cara. O Digister, ele lembro que ele foi. Não vou falar que ele foi aclamado, mas ele surgiu aí no cenário exatamente por essa diferenciação. Tá? Mas aí, assim, ele... Eu gosto de um termo que você usa, eu peguei, aliás, eu chupinhei do que você usou uma vez. Assim, não é um jogo, né? É uma experiência. Né? O cara, ele não te dá um desafio que você fala, você tem que fazer isso. Pode ser que você tenha que descobrir alguma coisa, claro, né? Mas assim, É uma experiência interativa. É quase como se fosse um filme interativo, né? Exatamente. É vendido, vamos dizer assim, como jogo por falta de uma definição melhor, né? Então, tá lá na Steam é jogo, mas é bem por aí, porque assim, ele quebra todos os paradigmas do que a gente entende como jogo. Sim, sim. E eu acho que aí a gente pode até, dentro da própria categoria, que a gente nem conseguiu definir direito, mas a gente já pode fazer uma divisão, né? Eu acho que tem, dentro da própria categoria, tem jogos como esses que vocês citaram, que é o Dear Esther e outros aí que estão me fugindo o nome agora, mas eu sei que tem. E tem jogos como o Heavy Rain, ou Fahrenheit, ou Beyond Two Souls, esses todos são da Quantic Dream, né? Sim. Que também são jogos... É, que puta que pariu. Que são jogos que são mais ou menos nessa linha também. Eu acho que se encaixam nessa definição, apesar de serem jogos que têm um pouco mais de ação, um pouco mais formal não é, mais tradicional. Né? Sim, mas aí eu acho que a gente pode até classificar os jogos da Quantic Dream e os derivados ali, os inspirados ou na mesma linha do Quantic Dream, como jogos baseados em decisões. Sim, né? Sim, era isso que eu ia falar também. Porque assim, a grande diferença, né, pra gente começar também a criar essa classificação e as suas subclassificações, a gente tem lá o exemplo máximo de jogo narrativo, vamos dizer assim, que é um Deer Stare, que ainda assim é uma narração que eu quero abordar, uma coisa que eu quero abordar também, que eu acho muito legal, porque assim, ele não é só narrativo em matéria de texto, não é só a parte textual que te traz a história, é toda a parte do cenário, talvez essa principal característica que ainda, ele ainda fica no âmbito dos jogos, né? Sim. Porque a sua construção, a narrativa do jogo, ela é passada com todos os elementos do jogo, não só no texto. Então o cenário te traz uma narrativa, o texto que tá no, te traz uma narrativa, a música muitas vezes te traz a narrativa. Mas voltando, eu tô fazendo uma puta volta como eu sempre faço, mas voltando, a gente tem essa outra categoria aí que é baseada em decisões. Mas que também são jogos focados na história, são jogos como o Eder bem classificou, que são jogos que você desenvolve seu personagem, que é outra coisa, né? Que aí a coisa fica muito maior que a história muitas vezes, né? Sim. Tem outros elementos que você tem que se preocupar além da história. É, né? Exatamente. E aí vai entrar, né, se a gente manter isso aí, vai entrar outros títulos como os da Telltale. Sim. Né? Porque vai ter. Tem o. E entra o. Porra, acabei de jogar o jogo, mano. O jogo é genial, cara. Eu joguei por causa da trilha sonora. Joguei da menininha lá. Esqueci o nome. Porra, até falei pra você jogar também. Não, eu tô jogando. Tô no primeiro capítulo. É o. Nossa. Como é que é o nome, cara? Life is Strange. Life is Strange é muito legal. É muito gostoso. Adorei o jogo. Exatamente porque eu fui pensando em uma coisa e aconteceu outra. E aí tem até o Tail já tem que estar no quarto grande jogo, ou quinto grande jogo, não sei. Começou com aquele Wolf Among Us, aí depois veio o. Cara, tem o do Walking Dead, Game of Thrones. Tem do Batman, tem do Borderlands. É, Borderlands, exatamente. Então assim, tem bastante jogo, cara. Eles entra nessa parada aí. Mas, ao mesmo tempo, o Deer Stare, e a gente não falou ainda do Ethan Carter. Esses são mais hardcore dentro dessa classificação que a gente tá montando. Sim. Fala, pode falar. Maurício. Não, pode falar, falei. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, o que eu tava querendo puxar é um pouco assim. A sensação que eu tenho desses jogos, eu tava pensando, desde que a gente comentou sobre esse tema, eu comecei a pensar um pouco sobre a evolução desse tipo de jogo e de onde que eles vinham, blá, blá, blá, blá. E talvez eu faça essa relação porque eu sou um cara que, quando criança, jogava muito esse tipo de jogo. E que, pra mim, esse tipo de jogo de narrativa é a evolução desse tipo de jogo que eu vou falar agora, que são os Point and Clicks Adventures. Sim. Por quê? Porque no fundo o Point and Click Adventure não é nada mais do que o jogo de narrativa em 2D e que você tem que ficar tentando descobrir formas de avançar a história e muitas vezes é através de puzzles, né? Mas a sensação que eu tenho é que esses jogos narrativos, eles são a evolução do Point and Click Adventure de lá de trás, que aí a gente tem um monte de coisas incríveis que a gente pode trazer, que acho que não é nem a intenção do podcast, mas a sensação que eu tenho é que a evolução de um é o outro, assim. Sabe? Cara, faz todo sentido, porque a ideia do Point and Click é você ficar olhando o cenário, tentando descobrir o que é clicável para você disparar algum evento, né, ou para você obter algum tipo de informação no Point and Click. Uhum. Se a gente pensando dessa forma, o próprio The Vanish of Ethan Carter, que é um jogo fantástico já, né, diga-se de passagem, é um dos meus jogos preferidos no gênero. Sim. Ele é exatamente isso. A única diferença é que ele é um ambiente 3D, onde você tá andando num cenário 3D e vai tentando procurar pontos de atenção naquele cenário, onde você vai clicar para disparar um evento, para descobrir uma informação, para poder continuar o jogo. Sim. Né? E o mais interessante desse, no caso específico até do The Vanish of Ethan Carter, é que assim, você pode terminar o jogo sem disparar um monte de evento. Então assim, você pode ir até o final do jogo sem saber do que o jogo se trata, porque assim, você tem que disparar o evento para descobrir peças da história, né? Sim. Vou até me estender um pouco agora no The Vanish of Ethan Carter, porque como é um jogo que eu gosto muito, cara, e ele traz um negócio muito bacana quando a gente fala em matéria de narrativa. Porque o The Vanish of Ethan Carter, ele trabalha com uma história principal, vamos dizer assim, uma linha narrativa principal, e ele tem mais duas linhas narrativas em paralelo que você tem que ir disparando aqueles eventos para poder ter um panorama maior da narrativa principal. Então assim, só pra, é meio confuso, mas só para exemplificar mais claramente, no jogo você tem a linha narrativa do personagem que você controla, que é o detetive. Uhum. Você tem uma linha narrativa que é a história do menino a qual você está procurando, né? Porque você está investigando o sumiço de uma criança. Uhum. Então tem a história da família dessa criança e tem as histórias que essa criança escreve. Ah, interessante. Cara, e é tudo interligado. É muito foda. Assim, para quem gosta de literatura, é um jogo muito foda, não só pela questão narrativa, mas como as referências que ele tem para a literatura de horror. Assim. Ele tem referência do Ambrose Bierce, ele tem referência no H.P. Lovecraft. É muito, muito foda, cara. E agora eu tô pensando, acho, quando você fala isso, que é uma coisa... Não chega a ser indigesta, eu não tô conseguindo achar o termo. Mas é que, por exemplo, quando a gente fala de um jogo de história... E você comentou isso do Ethan Carter... Eu acho que é um spoiler muito forte também. Porque quando você tá jogando um jogo de história. Não tem apenas a história. Né? Quando você percebe, quando você tá no Eita, e você percebe que fala, não, peraí, calma, isso aqui é outra coisa. E aí depois você fala, não, mas isso aqui é outra coisa da outra coisa. Você fala, puta que pariu. Tipo, descobrir isso é muito legal. É, então. Né? Cara, eu não sei dizer, mas... Entendi, assim, então você me fudeu, porque eu nunca joguei o jogo, agora eu tô fudido, já descobri metade do jogo, já não vou mais jogar. Talvez você jogar... Não, pior que não, você pode jogar e não ver nada disso, né? Você pode jogar e não ver nada disso, né? O legal até do Ethan Carter é que ele é um jogo que, assim, claro, eu não tenho dúvida que os criadores, eles têm uma história delineada e definida no jogo. Sim. Mas ele tem muito de interpretação também, sabe? Uhum. Então tem muito como o pessoal fala, né? Do olho do observador, né? Sim. Então, assim, tem muito que o seu background coloca na história do jogo. Eu senti muito isso justamente porque por ser leitor desses autores que eu citei, do Ambrose Bierce e do Lovecraft, tem coisa que você pesca, sabe? E aí tem coisa que você faz algumas conexões que talvez nem tenham sido a intenção dos criadores. Uhum. E assim, e ele tem, né? Pra não falar que assim... o spoiler vai te atrapalhar a experiência, alguma coisa, não vai, cara, porque assim, o final do jogo é fantástico, cara, é fantástico, a última fala do jogo é fantástico, é muito foda. Vocês estão falando do Ethan e ele me lembrou um jogo que eu não joguei, mas que eu li muito sobre, que eu ainda quero jogar, que me parece mais ou menos na mesma linha, que é o Everybody's Gone to the Rapture. Puta, eu ia entrar nesse jogo. O Horácio jogou, né? O Horácio jogou. Porra, cara, não. É outro jogo que eu acho foda. Acho foda. Pois é. Ele é muito parecido. Ele é muito parecido com o The Vanish of Ethan Carter. No sentido que, assim, diferente do Dear Esther, que é, como eu falei, é um jogo que você só anda, né? O Everybody's Gone to the Rapture e o The Vanish of Ethan Carter ainda tem uma... O The Vanish of Ethan Carter ainda mais, né? Tem um quê de puzzle. Ele não chega a ser um puzzle porque não é nada muito complicado de você desvendar. Mas ele tem, vamos dizer assim, alguns eventos que são disparados de forma mais, vamos dizer, mais cuidadosa, vai, na falta de um termo melhor. E você sabe que eu tenho uma história bacana com o Everybody Goes to the Rapture, que eu já sabia, né, quando ele foi lançado, eu já sabia o estilo do jogo, eu já tinha pesquisado, esse jogo é da Chinese Room. Sim, é. Se eu não me engano, ele não é a mesma produtora. Eu ia falar que é a mesma produtora do Vanish of Ethan Carter. Não é. O Vanish of Ethan Carter é do produtor The Astronauts. Uhum. Enfim, a história que eu quero contar é o seguinte: quando o jogo saiu, eu já sabia do que se tratava, como era o gênero do jogo. E esse jogo, por algum motivo, ele deu uma repercussão, né? Ele saiu no blog da PSN, porque ele saiu pra PS4 também. Uhum. E, cara, quando eu joguei, eu fiz um post no Facebook falando que fala, porra, que jogo fantástico, foda, não sei o quê. E teve umas duas pessoas que falaram, cara, eu odiei o jogo. Eu li muito opiniões exatamente assim, pessoas que piraram e pessoas que odiaram. Então, mas faz todo sentido, cara, as pessoas odiarem, cara. Vou te falar por quê. Porque, assim, a PSN, principalmente, ela vendeu... Ela não soube vender o jogo. Ela só comunicou que era um jogo, tal, de exploração e ponto. Porra, aí você imagina o cara que gastou. Ele foi um jogo relativamente barato. Acho que ele saiu por 15 dólares na PSN. Foi 15 ou 20 dólares. Uhum. Mas, cara, você imagina a decepção do cara que compra um jogo pagando lá seus 20 dólares. E é um jogo que não tem desafio, cara. Um jogo que você só anda. E aí, assim, eu tive duas opiniões extremas nesse sentido. Uma pessoa que comentou lá falando que tinha odiado, aí eu expliquei toda essa questão. Eu falei, cara, olha, eu gostei do jogo porque eu já sabia do que o jogo se tratava, já sabia como era o gênero do jogo. Eu sabia que eu estava adquirindo o jogo para ter uma experiência que não é a experiência tradicional de videogames. E assim, aí no meio do papo o cara até entendeu, o cara falou, pô, puta, é verdade, eu entrei no clima errado do jogo, vou tentar rejogar com essa cabeça aí que você me falou. E um outro cara não quis papo, falou, não, o jogo é uma bosta, o jogo é uma merda, odiei, porque normalmente é assim, eu classifiquei como assim, aquele cara que odiou e não quis saber é o jogador, vamos dizer assim, mais tradicional. É o cara do GTA e do FIFA. O GTA, FIFA. É um jogador que não. Cara, ele não enxerga o videogame como uma mídia de expressão. Sim. Ele só enxerga aquilo como um passatempo e uma diversão, sabe? Sim. Você falando sobre isso e eu ouvindo e pensando junto aqui, eu acho que eu cheguei numa definição interessante. Não numa definição, mas numa forma. Uma definição, digamos. Que o jogo narrativo, o barato do jogo narrativo, na verdade, é ver desenrolar a história de forma interativa. Porque é isso, você joga o jogo pra ver como a história se desenrola, como ela evolui. É isso que você faz. No fundo, é como ver um seriado, é como qualquer coisa desse gênero. E você tem que encarar o jogo, você tem que entrar nesse tipo de jogo sabendo disso, né? Porque senão acontece o que aconteceu com a maioria das pessoas do Everybody's Going to the Rapture, sem a menor dúvida. Sim, e outros jogos também, né? Sem dúvida. Eu ia comentar de um jogo que é totalmente... Eu não sei nem a classificação pra esse jogo, a gente teria que parar mais alguns minutos pra tentar achar, que é o caso do Myst. O Myst é um point and click, mas é um point and click... Eu ainda acho que ele é uma comunicação... com outra realidade, com outros seres. Eles tentaram como se comunicar com a gente através desse jogo e a gente não entendeu. E quem entendeu pirou mais que o moleque do Acre, né? Aquele jogo é muito louco, eu adorava. É muito louco. Mas assim, é muito louco pra quem é louco, tá ligado? O cara que é louco olha e fala, mano, isso é pesado. Mas enfim, é um jogo também que eu não sei nem o que ele te entrega. Ele é muito estranho. Mas ele é um point and click. Mas também focado nisso, né? Lembra? Você clicava, ele trocava a janela. Ele falava, clica aqui, você tá aqui, você tá perto da porta. Eu clico, agora você tá longe da porta. Aí você clica de novo, você tá um pouco mais longe da porta. Ele vai trocando frames, uh-huh, né? E vai te dando texto. É só isso. Uh-huh. Né? Nem tem item, nem tem nada. Mas quando você falou de um negócio, eu achei... Não é um jogo com foco na narrativa, mas eu acho que vale a pena mencionar, porque ele fez uma divisão muito legal disso. Que é o caso do Quantum Break. Por quê? Aí você fala, não é um jogo narrativo nem ferrando, é um jogo de ação. Ele é um shooter, exatamente. Só que quando ele resolve falar assim, mas faz o seguinte, joga, agora para 5 minutos aqui, não sei se são 5, são 7, são 10, assiste um capítulo do seriado pra você entender a história. Cara, essa mistura vai com o que o Maurício estava falando com relação a o jogo ser um seriado que você toma decisões, né? A diferença, claro, o Quantum Break não entra nessa categoria porque ele é outro jogo. Mas eu acho interessante como o Quantum Break ele afirma, ele atesta o que o Maurício falou, né? Ele fala aqui, ó, você tá jogando um seriado, velho. A diferença é que você toma decisões. É que ele é difícil da gente classificar nessa gama de jogos que a gente tá tratando hoje, né? Ele não entra. Mas eu concordo com você que ele tem essa pegada narrativa justamente porque ele é cross-media, né? Que é o que o pessoal gosta de utilizar. E você sabe que, assim, baseando agora também, já indo pra outro lado, viajando aqui, esses jogos tudo. De tomada de... Oi? Já fudendo tudo que eu já vi. Já fudendo o rolê. Pensando nesses jogos que são baseados em decisões, cara, são duas coisas que me vem à cabeça, que aí também a gente pode falar, como o Maurício falou, aí, da evolução, né, do point and click que pode ter evoluído para esse tipo de jogos. Tem um outro tipo de jogo que eram aqueles RPGs baseados em texto do DOS. Nossa. Sim, porra, cara, isso é foda. Porque, assim, eram jogos, né? Sim. Não era um jogo tradicional. Tem até hoje. Você consegue achar. Tem uma galera que faz isso aí via Skype mesmo. Só que aí acaba virando meio que um RPG mesmo, né? Uhum. Mas esses jogos de DOS, ele era um... Vamos dizer assim, ele era uma história escrita que você tomava decisões dependendo do que você falava de sim ou não, esse era direcionado na história. Sim. Não tinha gráfico nenhum, mas não deixava de ser um jogo. Sim. E, assim, indo mais além, uma coisa que também, agora, fugindo um pouco do universo dos jogos, mas que me vem à mente, que foi uma coisa que eu vivi muito na minha infância, era a coleção Enrola Desenrola. Vocês lembram disso? Sim, sim. Sim, que eram livros que você... Se você quer fazer não sei o quê, vai pra página não sei quanto. Isso, é RPG solo, né? Depois que eu não lembrava desse termo. Esse termo eu não sabia, usei por esse termo, Enrola Desenrola, não sabia. Então, mas não é que não é um termo, cara, é uma coleção mesmo. Uma coleção de livros. Eu tinha acho que uns três, cara. Eu tinha um que era de pirata, eu tinha um que eu não esqueço até hoje, cara, que eu tenho aqui, eu preciso procurar ele, que se chama Uma Viagem no OVNI 5440. Pode procurar a imagem desse livro aí, que é muito foda pra molecada. Olha, só o nome já é, porra... Porra, é muito foda. Uma viagem no OVNI 5440, é isso mesmo. E, enfim, esses jogos, né, principalmente a Quantic Dream, você vê que eles pegaram muito desse gênero, vamos dizer assim, de livro-jogo, né? Uhum. Uhum. É, porque é basicamente tomada de decisão, né? É isso. Sim, sim. É isso. E também é muito... o livro de tomada de decisão, que a minha referência não é o Enrola Desenrola, são é a revista Dragão e aqueles livros antigos da Dragonlance. Isso, da Dragonlance é genial, exatamente. E também o point and click, né? São essas duas coisas. Eu tô lembrando do Life is Strange... E assim, você interage e tal, você tudo o que você faz, eu voltei naquela minha teoria dos entregáveis. Todos os entregáveis que o jogo te dá são para complementar a história. Não tem nada do tipo, ó, use isso, guarde isso aqui que tipo aumentou, agora você corre mais, ou agora você aumentou o seu poder. Não tem. É tipo, ó, você fala, mas você pode pegar tem uma cena lá que você pega um pendrive. Né? Pô, você pega o pendrive. Normal, você pegou um item. Igual todos os jogos que coleciona itens. Só que, pô, pendrive é pra quê? Pra você ir lá no computador, espetar e descobrir alguma coisa sobre outro personagem ou sobre a própria personagem. Então, assim, eu vou me ater a essa coisa dos entregáveis que complementam a história, que é exatamente o que esses livros de tomada de decisão faziam. A sua ação, não importa qual seja, o jogo te devolve com um pedaço de história. Ele fala, tá aqui, ó, sabe um pouquinho mais, sabe um pouquinho mais, e assim por diante. O point and click pode ser que não, né? Pode ser que ele faça uma coisa ali que seja só, não sei, mas o de livro não tem pra onde fugir, né? Até porque você tá lendo um livro, se te der outra coisa que não for uma leitura, o que que é, né? E eu, o que eu acho mais interessante nesses jogos, na verdade, é que como eles se desprendem da ação, então ao contrário de jogos como GTA e etc e tal, onde a quantidade de ação é muito importante, você tem que ter muita coisa para tirar, muita coisa para interagir, muita coisa, né? Desculpa falar em inglês, o overwhelming é importante, né, nesses jogos, onde você tem muito. Sim, sim. Esses jogos de decisão, onde a história é o mais importante, você se desprende da ação de um jeito que você consegue contar outros tipos de história. E que são histórias mais interessantes, não sei se mais interessantes, mas histórias que podem ser muito interessantes. Que são histórias que muitas vezes elas se relacionam mais com a nossa vida, com o dia a dia. É, exatamente. E aí, trazendo dois jogos pra gente discutir, pode falar, já vou te deixar falar, Horácio, um segundo. Trazendo dois jogos pra discutir, que seriam dois jogos que têm exatamente histórias muito básicas, mas são histórias muito bonitas. Um é o Gone Home, que eu já falei aqui lá atrás, falei no Q36, sobre, que é um jogo indie que me tocou muito, que é muito legal. Que a história é muito simples, mas é muito bonita, é muito interessante. E um outro que é o Firewatch, que eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Sim. E que, além da história ser interessantíssima, muito legal, o jogo é lindo. O jogo é lindo e o som do jogo é, puta, fantástico. Vale a pena. Mas fala aí, Horácio. Não, na verdade, quando você começou a falar que comparando, né, com os jogos que tem esse monte de ação, que eles passam a história, e os jogos que... Eu acho que são formas diferentes de absorver a história, né? E aí, assim, eu quero entrar numa outra discussão, que é a seguinte, assim, voltando até um pouquinho atrás, que é como o jogador encara os jogos de videogame. Porque assim, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma noção pré-definida quando a gente fala em videogame, que ele é um sinônimo de diversão, de passatempo, de entretenimento. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem aí, na grande maioria, são jogos que tem esse sistema de punição, recompensa, de desafio e recompensa, né? Que são jogos que eles são projetados para divertir o jogador. Sim. Né? Eu acho que essa classificação que a gente está falando, esses jogos que a gente está tratando, a diversão não é. O jogo não foi feito para te divertir. Ele foi feito para passar uma história. Né? Então, assim, ele não é divertido de se jogar. Você não tá. Sei lá, muitas vezes você não tá nem feliz em jogar. Tem jogos que eles mexem com você de tal forma que te deixa até melancólico. Te deixa melancólico. É como um livro, né, cara? Uhum. São jogos que, assim, talvez a gente pode até mudar um pouco o nosso termo aqui, a nossa classificação, para falar que são jogos literários. Sim. Né, que tem a relação que ele tem com uma história mesmo, da mesma forma que você pega um livro para ler, é a mesma forma que você pega um desses jogos para jogar. Sim. Né? Ou para vivenciar, né? Porque jogar às vezes fica até estranho para alguns jogos, que nem voltando lá, o Gone Home, o Dear Esther, são jogos que, assim, você não tá jogando. Sim. Você tá mais vivenciando. Você tá vivenciando a história, exatamente. Isso. E aí eu arrisco dizer, e aí vou ser polêmico, hein? Jogar uma aqui, que esses jogos. Por isso, por serem jogos que se aproximam mais de jogos literários, talvez sejam os jogos que mais se aproximam de uma forma de arte. É bem polêmico, hein? É bem polêmico. Falou arte é polêmico, né? Falou arte é polêmico. Mas, na verdade, assim, quando você falou literatura, já ficou polêmico, mas tudo bem. Eu quis levar a coisa um pouco mais pra frente. Mas eu concordo, cara. Em certa medida, Maurício, eu concordo muito com você. Porque, assim, eu acho que, assim, a discussão, a gente pode até... Daria até um ótimo podcast também, a gente depois fazer um podcast só pra tratar se videogame é arte ou não. Sim, sem dúvida. É, porque tem uma discussão, nossa, infindável quanto a esse tema. Mas assim, já pincelando a minha opinião nesse sentido, eu acho que assim, tem alguns jogos ou algumas produções dentro dessa categoria que a gente tá falando do universo aí dos videogames, que de uma forma ou de outra ela transcende a própria mídia. Sim. Então assim, eu acho que a arte, ela, claro, definição de arte também já é uma coisa complicada, né? É. Assim, a gente pode ficar aqui, meu, 3 horas discutindo o que é arte e a gente não vai chegar numa definição. Tem mestrado até e doutorado nem... sobre isso, então assim... E assim, você vê que assim, nem a, até hoje, nem a, o meio acadêmico tem uma definição muito clara do que é ou do que não é arte. Pois porque é. Mesmo no meio acadêmico tem as... vamos dizer, as visões, né? E tem ali os embates. Mas vamos tentar focar um pouco mais no assunto que a gente está tratando. Então, assim, na minha visão, tá? É claro, é polêmico e tudo mais, mas, assim, qualquer mídia, qualquer expressão midiática, quando ela consegue transcender o próprio veículo, a própria mídia, ela vai para um outro patamar. E esse patamar eu vou chamar de arte. Uhum. Independente do que seja. Né? Assim como você tem livros que são simplesmente para passar o tempo, né? A gente, tem muita gente que até critica, né? O pessoal fala esses livros de romance de banca de jornal, né? O Júlia, que vocês falam que é livro para mulher e não sei o quê, que é só para passar o tempo. Pode ser, entendeu? O próprio livro, vou ser mais polêmico agora, livros do Paulo Coelho. Cara, são livros assim que tem um... Ele parece uma estrutura estanque, sabe? Eu pensei nisso, ali... mas eu não ousei falar. Eu fico feliz que você tenha falado. Eu falo mesmo, já vai gerar polêmica. Se alguém que estiver escutando esse podcast é fã do Paulo Coelho, me contradiza. Vai, coloca aí e nos comentários e defenda o Paulo Coelho. Mas enfim... E você tem obras dentro mesmo, já mantendo o exemplo dos livros, você tem obras que transcendem, cara. Você tem obras que são atemporais, tem obras que são, puta, consideradas como obra de arte. Uhum. Então, dentro desse sentido, eu acho que quando o game ele consegue transcender todas as características principais dessa mídia, ele já está a um passo de se tornar uma obra de arte. Sim. E muitos, não é só pela história. Eu vou puxar agora um aqui também, que foge um pouco do que a gente tá falando, mas ele é um jogo narrativo no sentido de toda a narração dele, não toda, mas 90% da narração dele é visual, que é o Shadow of the Colossus. Nunca joguei. E assim, puta, Maurício, eu preciso, não sei o que eu preciso fazer, que eu acho que eu preciso lá no Canadá te dar um tapa na cara. Pode deixar que eu boto o som de tapa na cara aqui. O cara me falar assim, né? Cara, se você fala isso na minha cara, você toma um tapa. Nunca jogou Shadow of the Colossus. Mas assim, por que que eu tô puxando o Shadow of the Colossus? Assim, bom, primeiro, fica meio dúbio onde ele se classifica, né? Porque ele não difícil enquadrar ele nessa classificação que a gente definiu. Mas, ao mesmo tempo... Ele é um jogo que foge dos padrões no sentido de, assim, você não tem inimigos durante o jogo. Você tem, vamos dizer assim, só boss no jogo. Só o boss. Só tem o boss, você não tem inimigo. Então ele já quebra, naquela época ainda, que era um pouco mais difícil, ele já quebra um dos paradigmas. Uhum. E ele é praticamente uma narrativa visual, cara. É o mundo, é o gráfico ali, né? Aquilo que é apresentado com a tecnologia... gráfica, vamos dizer assim, que conta a história. É o mundo do game que te conta a história, é o ambiente, é o cenário. O jogo praticamente não tem falas. Interessante. O Horácio está falando uma coisa. É que assim, não é a mesma classificação, tá? Mas ele vai entrar nesse podcast na mesma gaveta que coloca todos os outros, que é o mesmo caso do Quantum Break, né? Tipo, não é o que a gente estava falando. Mas ele tem umas coisas ali que tem muito a ver com o que a gente se propôs a falar. Que vale, né? A pena chamar a atenção. Caso, que vale a pena chamar a atenção. Porque o caso do Shadow of the Colossus, ele tem um diferencial que tem até em outro... Eu tô tentando lembrar qual que é o jogo e ao mesmo tempo arrumar a minha cadeira. Se vocês ouviram as batidas aí, é a minha cadeira, tá? Que é o quê? Que o personagem não é só aquele personagem que você está jogando, né? Às vezes o próprio cenário é um personagem, né? E eu tô tentando lembrar de um jogo, não é o Batman, cara, mas assim, imagina o Batman, o Arkham City. A cidade é um personagem. Foi exatamente, quando você falou isso, foi exatamente nisso que eu pensei. É, e talvez seja o maior personagem do jogo, uhum, sabe? É maior do que o próprio Batman. E eu acho que o Shadow of the Colossus, ele tem isso. Além do personagem, além do cavalo, além dos inimigos, tipo, você tem que ficar contemplando aquele mundo e você fala, mano, você passa mais tempo com o mundo do que com o próprio personagem. Você entende? Tipo, é, então, mas eu puxei ele, cara, justamente por causa da importância do cenário na narrativa do jogo, sabe? Porque o cenário, a ambientação do jogo, ele é praticamente o que te conta a história. Porque assim, você inicia o jogo sem um background do que é o personagem, do que ele tá fazendo. Só que assim, quando você inicia o jogo, você já sabe que é uma terra desolada, que é uma terra proibida, né? Que é uma terra que tá... Que não pode ter a presença de ninguém ali, que ela foi isolada. Isso não é contado através de palavras, ou de falas, ou de texto. Ele é contado só de você bater o olho, cara, no cenário. É, isso, como é que fala? É, não é convencional. Não. Né? E o fato de não ser convencional... Mas, assim, eu não vou falar que é um... É, não vou entrar na questão da arte, porque realmente a gente não vai definir, então. Mas eu acho que é o mais próximo do jogo que a gente pode chamar de erudito. Por quê? Porque os outros... Aí você fala, pô, você tá falando mal do pastelão? Não, cara, eu gosto, adoro GTA. Adoro GTA. Eu só não jogo porque eu não consigo, não tenho mais tempo. Mas eu adorava. Eu jogava GTA 3... No nível de ficar capotando o carro. Eu pegava a moto e ficava andando. E saía matando veinha e tal. Assim, eu gosto do jogo pastelão. É, tipo, é aquilo, né? E tem uma história legal. Isso que é o pior, ele já tem uma puta história. Só que assim... Esse tipo de jogo, quando o Horácio falou assim... Ah, o cara que vai buscar só diversão nesse tipo de jogo, ele vai se frustrar. Vai. Né? Então, assim... eu vou chamar de erudito porque... Né, o Horácio, quando falou do Paulo Coelho, por exemplo... É, o Paulo Coelho e a Bianca, esses livros de banca de jornal, eles só têm uma utilidade: servir como passaporte pro cara ler outra coisa. Tipo, se o cara começou por ele, ótimo, pelo menos você tá lendo. Então agora vai ler outra coisa. Então, é. Eu falei do Paulo Coelho, cara, mas a minha infância foi Paulo Coelho. Sim, pra caralho. Eu também li. E assim, pra mim, o único problema do Paulo Coelho é o mesmo do Código da Vinci. É quando o cara fala que aquilo é verdade, quando ele não fala que, tipo, que é uma ficção. Se fosse só uma ficção, você fala, não, eu escrevo ficção, e você gostou? É o mago, velho, é da hora, é um personagem. Agora quando ele fala, não, tá vendo, esse mago aí sou eu. Eu vi, eu falei com o vento. Aí você fala, velho, então, desculpa. Aí você é o menino do Acre, só que o menino do Acre não sabe escrever, você sabe. Enfim. É, uma coisa que não se pode falar é que, assim, o Paulo Coelho, ele sabe escrever. Não, isso é a melhor dúvida. Ele sabe prender o leitor. É claro. Ele sabe prender claro. O leitor. Agora, voltando um pouco sobre isso, sobre essa questão toda, e eu acho que, só pra finalizar com o pensamento que eu tava falando, que eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, que é assim... Acho que esses jogos, eles deram um boom agora. Agora, assim, de uns anos pra cá. Muito porque são jogos que são feitos por empresas independentes. E as empresas independentes hoje conseguem vender jogos e fazer dinheiro. Por que que eu tô falando isso? Porque são jogos que são ousados, digamos assim... Como um jogo, são jogos ousados, exatamente por essas questões todas que a gente já levantou. E que muitas empresas grandes não se arriscam a fazer. Porque elas falam, não, isso não vai dar dinheiro, não sei se eu vou botar meu nome num jogo que é desse tipo, não sei se eu vou agradar a maioria dos jogadores, isso, aquilo. Isso está começando a mudar um pouco agora, porque as empresas indies fizeram jogos que deram certo e as empresas maiores, obviamente, olham com outros olhos e falam assim, opa, tem um mercado aí. Mas eu acho que esses jogos narrativos, eles começaram a florescer mais a partir do momento que as empresas independentes começaram a conseguir vender jogos direto para o consumidor e descobriram que existia um mercado de gente que joga videogame, mas que não quer só dar tiro em velhinha. Que não quer só matar zumbi, que quer outra experiência, que quer uma experiência mais interessante. Exatamente, Maurício. É por isso que, assim, eu quero pontuar, assim, eu já falei, mas é uma coisa que eu quero pontuar, porque, assim, o que você está falando, assim, do que as grandes produtoras não se arriscam, né, eles não ousam, mas tem produtora que ousa ao ponto de, assim, quebrar todo o paradigma do jogo, que, assim, jogo, ele foi feito, vamos dizer assim, a definição de jogo é algo que vai te entreter. Sim. Né, que vai te divertir, entreter e até entreter esses jogos narrativos também, mas, assim, uma das definições do jogo é, assim, uma das funções do jogo é te divertir. E alguns desses jogos que a gente está tratando hoje são jogos que a produtora ela foi usada no sentido de, assim, ela sacrificou a diversão em prol de uma experiência, sim, sabe? Em prol de algo que transcende o jogo. Sim, de uma história mais interessante, cara, muitas vezes. E não só uma história, cara. Às vezes é uma vivência, sabe? Sim, sim. Vivência é uma palavra bacana, porque, assim, às vezes, é o que você falou anteriormente, que às vezes o jogo não tem uma história elaborada pra caralho, sabe? Uma puta história. Mas toda a vivência que o jogo te traz, em matéria de trilha sonora, em matéria de gráficos, em matéria de mudar a experiência mesmo, que a gente conhece como padrão nos jogos, é o que deixa ele interessante, é o que faz dele uma experiência foda. Sim, sabe? Fazendo um paralelo, é cinema francês, né? Vai, não cinema francês, mas, assim, é aquele tipo europeu, né? É aquele tipo de filme que não é filme hollywoodiano, né? Você não sai feliz. Você pode trazer um monte aqui. Eu falei cinema francês porque é o mais óbvio logo de cara, mas, assim, tem um monte de coisa que... Um monte de cinema alternativo, digamos, que é exatamente isso. Você não sai feliz, você não isso. Vai lá pra se divertir, então, você vai pra viver outra coisa. Então, mas aí agora, sendo polêmico também com a sua comparação com o cinema, eu acho muito, muito difícil, por mais que o cinema, né, por mais que a produtora, que o diretor seja independente, que tenha uma visão diferente de Hollywood, mas ele é muito difícil ele quebrar os paradigmas do que é cinema. Porque, assim, o cinema ele é passivo, né? Então, assim, o cara tem que pegar uma câmera, ele tem que filmar e ele... Por mais que, assim, tem um amigo meu que adora, por exemplo, David Lynch. Eu acho uma merda o David Lynch. Um dos piores filmes. Filmes que eu já assisti na vida é aquele Cidade. Cidade dos Sonhos. Qual é o nome do filme? Cidade dos Sonhos. Uhum. É um dos piores filmes da minha vida. Eu acho uma merda aquele filme. Mas, assim, acho uma merda porque eu acho que ele não tem história. E ele realmente não tem. Se vocês forem ler de como aquele filme foi produzido, sim, ele era pra ser uma série. Era pra ser uma série, que a série foi cancelada, e o David Lynch chegou e falou: não, joga fora não, junta aí o que filmou aí e fala que tem uma história. Enfim. E a galera, mas ainda, e a galera curte, né? E a galera curte, mas, assim, não tenho nada contra a galera que curte. Eu tô falando que eu não gosto. Mas, assim, é uma experiência cinematográfica que, assim, ela difere um pouco justamente porque por não ter uma história linear. Então ela difere. Mas o cara não consegue quebrar os paradigmas de como é produzido um filme. Sim. Porque, querendo ou não, ele tem que pegar a câmera, tem que filmar. E, assim, ele tem que apresentar, vamos dizer assim, um fio de história ou pelo menos um show de imagens ali que... A quebra de é o mesmo equipamento. A quebra de paradigma se dá em outro nível, né? Se dá de outras formas. Não, mas sem dúvida, o jogo nesse sentido é muito mais aberto à quebra. Rico. É muito mais rico. Exatamente. É muito mais rico. Muito mais rico. Pode falar. Não, é que, assim, a gente também não vai falar do David Lynch. Não, e, assim, eu não sou fã do cara. Ele tem um filme que é foda, que é A Grande História. E esse filme é foda. E pra você ter uma ideia. Eu preciso assistir, só te cortando rapidinho, eu preciso assistir O Homem Elefante, que me falaram que é o melhor filme dele. Falaram que é bom também. Esse é um dos que eu não assisti. Eu tentei fazer uma maratona do David Lynch pra tentar entender o que ele tava fazendo. E acabei só gostando da Grande História. O da Grande História é o seguinte: são dois irmãos que brigaram, tipo, quando jovens, e cada um mora numa ponta dos Estados Unidos. Uhum. E aí um descobre que o outro tá morrendo. Aí ele fala: mano, eu preciso visitar meu irmão antes que ele morra. Só que não tem como eu ir pra lá, eu só tenho um cortador de grama. Ele senta no cortador de grama e vai até lá. E, assim, o filme é muito, muito da hora mesmo. O resto eu dispenso comentários. Mas, enfim, voltando, essa questão, e aí eu volto lá, tanto no erudito quanto no, no, na coisa que é difícil de digerir, né? Quando a gente tá falando do Ethan Carter, por exemplo, o cara pode ir lá e jogar até o fim, terminar, e tipo, assim, mesmo ele conseguindo fazer tudo, o jogo, ele pede pro cara prestar atenção em algumas coisas e concluir. Ele fala, velho, presta atenção nos bagulho aqui, e assim, conclui aí, velho, tipo, não espere que eu te entregue tudo. Você vai ter que se esforçar. Sim. E assim, isso também sai do pastelão. Né? Sim. Aí você fala, não, pô, não vou falar mal de Harry Potter, não vou falar mal de Paulo Guinalismo, mas assim, esses livros, eles te contam uma história, ponto, e acabou. Tipo, ó, tá vendo? Tinha um menininho que aconteceu isso. Aí você fala, tá, pô, legal, fim da história. Sim. Agora, tipo, você vai ler um, sei lá, um. Pô, vou exagerar, mas. Você vai ler um conto do Machado de Assis, cara, você lê tipo 3 páginas e você sai falando, eu vou precisar ler mais 6 vezes pra achar todos os significados que tem lá dentro. É, exatamente, exatamente. Então, assim. Cara, Guimarães Rosa, velho. Não, Guimarães Rosa então, fode. É nesse nível. Esses caras, eu acho que o jogo, não que é igual, claro, não tô falando que é Elisa, vamos comparar o jogo do tal com o livro, mas assim, eu acho que esses jogos, eles também tentam isso. E eu vou citar um. Que volta um pouco mais do que a gente tá falando, que a gente acabou saindo um pouco, que é o caso do Journey. Ah, eu ia falar deles. Journey e Abzu, que são os dois maiores expoentes de jogos que simplesmente te jogam ali e falam assim, se vira, negão. Se vira, exatamente. E, assim, a bola é tua, velho. É, exatamente. E isso é muito louco, porque eu fui, quando eu fui conversar com um amigo que tinha jogado e tal, e ele teve uma experiência específica, porque tava passando uma fase emocional X, e aí eu joguei, e assim, nós jogamos jogos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque ele via coisas, e você fala, mano, como que pode um jogo que é a mesma coisa para todo mundo e proporcionar uma coisa tão, tão distinta? Então, assim... Jogos sem linguagem. Sem linguagem falada. É isso que eu quero dizer. Não tem linguagem falada. Totalmente pictográfico, mas... Totalmente polissêmico, né? Tipo, tem Nossa, todos os significados que você imaginar. E aí, nisso, entra... Por que eu tô falando dele? Porque entra do que Horácio... Quando Horácio fala do Shadow of the Colossus, que o personagem, o cenário é muito importante... Sim. Cara, o Journey eu não sei o que falar, né? Do que é o personagem, do que é a experiência, do que é a história. Posso falar o que é o Journey pra mim, mano? Que é foda. O Journey eu acho que é um jogo que eu acho que... Pra nós três é um negócio que foi estranho, né? É. Mas vai parecer meio cretino, mas o Journey, ele é uma jornada mesmo, tá ligado? O título do jogo é fantástico. É perfeito. O título do jogo, ele expressa exatamente, eu acho, o que o criador quis colocar. É. Porque, como vocês falaram, é um jogo que ele entra nessa classificação de jogos narrativos que não tem texto. Sim. Ele não tem texto. A história é contada de uma forma completamente diferente. Ela é contada... simplesmente visualmente e pela experiência ali da jogabilidade, vamos dizer assim. Eu vou contar até o... Vai lá, Marcos. Sonoramente também, porque a música do Journey as notas que o personagem faz e que etc e tal, nossa, aquilo é espetacular. Eu vou falar pra vocês a minha experiência com o Journey, como foi. Eu comprei o Journey no lançamento. Comprei porque eu tava. Só porque eu tinha lido que era um jogo. Tipo, tava com hype na época e tal. E ele era relativamente barato. O Journey eu tenho certeza que eu paguei $15. Eu não vou nem te falar, foi mais ou menos. Não, foi $15 eu paguei no Journey. Comprei no lançamento. E quando eu comprei, eu não sabia do elemento multiplayer do Journey. Cara, a experiência dessa forma foi incrível, incrível. Porque assim, eu comecei a jogar. E assim, a primeira vez que apareceu um personagem do meu lado lá, um outro jogador, que eu não sabia que era um outro jogador, né? Era só um personagem. Eu vi o personagem, então eu cheguei perto, e aí eu vi que ele fez os barulhinhos lá, e assim, aí você começa. Eu me toquei que toda a comunicação do jogo era através daquela nota musical, que era um som só que o personagem. E através desse som, aquele outro personagem, ele tava tentando me ensinar alguma coisa, tava tentando, tipo, me direcionar para um ponto do cenário que tinha aquele pedaço do cachecol. E, cara, só depois de muito tempo jogando é que eu me toquei que era um jogador. Falei, mano, isso aqui não pode ser, tipo, uma inteligência artificial do jogo, tá ligado? Mas isso foi tipo, quase no final do jogo. Uhum. E ainda assim eu tava meio na dúvida, tá ligado? De tipo, puta, cara, será que é? Será que não é? E aí, cara, quando você termina a porra do jogo, vem a lista dos jogadores que você jogou. Sim, eu também não sabia. A primeira vez que eu joguei, eu também não fazia a menor ideia. E aí eu achei cara, aquilo... Cara, quando eu vi isso aí... Não, quando eu vi a lista de jogador, Maurício... E assim, a melhor coisa que eu fiz no Journey também foi ter jogado ele assim... Começado a jogar e terminar. É, você começa sem e termina. Sem parar no meio. É. Cara, que experiência... Puta, cara, é fantástico. É abissal, é abissal. O negócio é estranho, é estranho. E aí a gente, nessa nossa manifestação, né, com relação ao Journey, você percebe que assim, ele não é um jogo só de narrativa, porque você tem algumas coletas ali, né? Só que assim, ele é um pouco pior, porque assim, essas coletas que você tem, ela pode ser da história ou não, vai depender de você. O que você está interpretando? É muito pior, né? Ele tá entre esses dois jogos. Eu tô falando muito de entrega, porque é o jeito que eu tentei. Como que eu posso dizer? Expressar a minha compreensão sobre um jogo narrativo. E eu tô falando, por isso que eu tô falando muito de entrega. Eu acho que o Journey, ele te dá essas entregas que são narrativas, só que se não chega o cara já que fala assim, não, eu só coletei os itens porque pra mim dava ponto. Você vai falar, tá bom, você não pode falar que não. Porque pro cara era aquilo. Então o Journey, não, ele tava ficando mais forte quando ele pegava o negocinho lá. Aí você fala, pode ser. Eu acho que o Journey nesse sentido, ele vai um passo além, que além de te contar uma história, porque ele conta uma história. Obviamente, mas além de contar uma história, ele te faz construir a sua própria história no jogo. Sim, é isso que eu ia falar. Assim, eu vou um pouco além ainda, viu, Maurício? Assim, eu acho que a proposta do jogo. Construir quando eu quero não é contar uma história. Construir quando eu quero que você, dizer é você criar. Fazer a sua história. Sim, então. Mas é o que eu tô te falando, ao meu ver, o Journey, eu acho que a intenção não é passar uma história, e sim que você cria a sua história. Sim, você interpreta aquela imagem dos painéis, você interpreta, exatamente você que eu interpreta querendo dizer, a jornada do personagem. É muito foda, é isso mesmo, muito foda. E nesse sentido, ele é até, ele consegue criar, vamos botar pra fuder mesmo, ele consegue quebrar até o paradigma da narração, vamos dizer assim. Porque ele não tem uma história, não é uma ele tem a narrativa, mas é uma narrativa que o jogador constrói. Sim. Isso é meio estranho, né, cara? Você fez eu lembrar disso, assim, né? A gente tá falando de livros, eu vou comentar livros, mas eu já comentei com vocês, se não me engano, tem um livro do Julio Cortázar que chama O Jogo da Amarelinha. Uhum. E assim, eu preciso ler isso aí. Você tem vários capítulos, é um livro grosso, sei lá, não sei, 600 páginas, não sei. E você tem, vamos supor que você tenha, sei lá, 70 capítulos, mais, tem mais, 100 e pouco. Você tem três maneiras de ler o livro. Você pode ler no formato linear, você pega da página 1 e vai até o fim, capítulo por capítulo. Só que você pode ler com a indicação que o autor fez, que assim, no fim de cada capítulo, ele te manda para outro capítulo. Ele fala, tá vendo, terminei isso aqui, vai pro capítulo 70. Depois vai pro. Aí termina o 70 e ele fala, volta pro 24. E assim vai. Ou tem outra, que essa aí é a pior. Você pode abrir o livro e falar, eu vou ler o capítulo X. Agora eu vou ler o capítulo X2. Assim, não importa como você lê, você vai ter uma história que faça sentido para aquilo. Então, assim, quando me falaram isso, é óbvio que eu não acreditei. Eu falei, não, isso é mentira, ninguém faz isso. É bruxaria. E assim, e tem esse paralelo com o Journey, e aí por que eu tô falando disso? Porque aí volta naquele negócio de jogo erudito. Uhum. Sai do convencional. O cara não quer se esforçar. O cara quer. É igual o Dovo Doom, que o Horácio eu sei que ele comprou. Como que começa? Doom é foda. Doom é foda, né? Doom é foda. Cara, o Doom é o completo oposto do que a gente tá falando. Completo oposto. O Doom, ele. Não, mas o começo do Doom é Doom genial. Você abre cara. A primeira porta, você já tá. Nossa não. Senhora. Maurício, o começo do Doom, ele é artístico, porque o cara tá numa maca. E aí você acorda, aí tem um monstro, ele soca o monstro, pega a arma e sai matando cara, todo mundo. O jogo não tem introdução. Não tem véio. Nada. Não tem introdução. Você começa botando pra fuder. Isso é genial. Então, é genial, assim, a galera. Não tô falando que a galera quer mais isso, mas assim, vamos generalizar. O grande público procura esse tipo de experiência. Sim. O cara tá preocupado com o tiro, com a adrenalina. Com... Ele não quer ficar, tipo, mas qual que é a história? Eu tenho que descobrir qual que é a história. Como é que é assim? Tipo, então, falando sobre isso, só pra brincar, eu tenho uma amiga minha. Deixa eu até dar oi pra Fernanda. Foi ela e o Vitor, que é o marido dela, que me deram o PlayStation 3. E. Opa! Eles moram aqui, são brasileiros. E ela. Eu falo muito desses jogos, ela adora jogar videogame. Os dois, aliás, adoram jogar videogame. Mas eles gostam mais de jogos assim, né? Mais de ação e tal. E ela vive falando pra mim, falou assim: nossa, Maurício, você adora jogo que você não faz nada, né? Exatamente isso. Você gosta de jogo que você não faz nada? Gosto. Mas é que tá, cara. Isso tudo que vocês falaram, e assim, só completando o que o Eder fechou ali no, quando tava comentando do Doom, cara, e das pessoas que estão atrás desse tipo de jogo, é aquela história da diversão, cara. Sabe? E assim, a pessoa ela tá certa. Ela comprou o videogame pra se divertir. Tá? Sim, não. Imagina. Claro então que ela tá certo. Indo atrás da diversão. Imagina, não tem aí errado. Aí é que tá. Tem... Não tô falando que tem errado. Não, mas assim, é justamente isso. Mas tem pessoas que. A pessoa que quer. Ter uma outra experiência com os videogames, porra, tem esses jogos que a gente tá tratando hoje, sabe? É uma outra experiência. É outra coisa. E tem a questão de com o que você se diverte. Sim, né, cara? Sim. Sim, com o que você diverte. E aí eu acho, e aí já puxando um pouco do que pode ser, acho que assim, só pra matar um pouco, acho que com o advento do VR e do AR, que é, né, a realidade aumentada, eu acho que esses jogos podem ganhar ainda mais em se tornarem se tornarem muito mais imersivos e interessantes. Porque jogar um jogo desse em VR ou ver alguma história acontecendo em AR deve ser algo... esses jogos, assim, quem começar a fazer esses jogos nesses formatos, acho que vai ter muito que ganhar esse tipo de jogo a partir de agora. Dentro disso que você está falando, dessas novas tecnologias, eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é que, dependendo do jogo em VR, cara, dependendo da história, dependendo da imersão que o jogo tiver, eu vou querer viver na Matrix. Eu não vou querer sair do jogo. Isso é uma coisa que eu quero falar. O dia que inventarem o óculos que você realmente vivencia, e eu converso com os camaradas sempre, eu falo, é o óculos do RPG, o mestre pensou em narrar, na verdade aparece para os jogadores. Dia que lançarem isso, acabou, só as mulheres vão trabalhar. Porque os caras, eles vão viver nessa merda. E olha lá, hein, porque eu conheço eu conheço um monte de mulher que ia adorar isso. É que mulher, cara, eu acho que ela se empapuça das coisas. Ela fala, não, agora eu pensei que era outra coisa. O homem não, velho. Te deixaram ficar ali até morrer. É bem nessa. Eu vou querer viver na Matrix, eu não vou querer sair. Nossa. Mas assim, a outra coisa que eu queria comentar disso é que eu acho que a gente tá num momento propício, cara, pra poder quebrar ainda mais o paradigma dos jogos. Concordo. Porque assim, a gente vive numa... Vamos dizer assim, numa geração... A gente vem e vive de uma geração de jogos... que é muito difícil achar algum jogo que seja mais fora da caixa, sabe? Que seja mais ousado. Mais original. No sentido... mais original. No sentido que, assim, cara... vamos contar a partir dos jogos 3D, né? A partir do ambiente 3D foi inventado para jogos, cara. Cara, o que tem de FPS, cara... Sabe? E aí é o que mais cara, vende. É tudo mais do mesmo. Não, é tudo igual. E assim, eu não tô falando igual. Mal. Eu gosto de jogar também. A gente acabou de falar do Doom aí. Acho o Doom foda. Sabe? Mas, cara, tudo igual. Eu acho que a indústria tá vivendo uma estagnação muito grande, no sentido que, assim, os caras evoluíram tecnologicamente. A tecnologia evoluiu pra caralho nessa área. Mas não necessariamente o modo como se faz jogo evoluiu. Tanto que, cara... Não é o modo como se faz jogo. Eu acho que é o modo como se pensa jogo. Entendeu? Call of Duty tá lá desde do Play 1, cara. Tem Call of Duty, cara. Uhum. Até agora, sabe? Assim, não muda. E é aquilo lá, cara. É um cara, é um FPS, você com arma. Então, assim, a tecnologia evoluiu. mas não necessariamente a forma, como você falou, de pensar ou de fazer o jogo evoluiu. Uhum, concordo. É que, assim, aí tem um fator complicado, né? Porque, assim, enquanto tiver gente consumindo, claro que vai ter gente fazendo. Mas é estranho como eu sempre tenho que falar de Assassin's Creed. Mas eu tava lembrando uma coisa que é o seguinte, tipo, você pegar os Assassin's Creed, tipo, eles são muito parecidos. Né? Eles são muito parecidos ao ponto de você confundir. Você fala, mas aqui é que eu tô jogando, não é aquele outro? Sim. Só que tem, assim, tem uma coisa que acontece, né? Que é quando o cara, ele quando a franquia, quando os personagens, quando o jogo em si, ele consegue fazer o cara virar fã, né? Que nem o Horácio, por exemplo, é fã da saga Souls. Se amanhã lançarem um novo Souls, que é muito parecido, mas tem tipo, sei lá, 4, 5 elementos novos, não sei, as chances do Horácio jogar são bem grandes. Sim. São bem grandes. Por quê? Porque ele é fã da franquia. E assim... Eu chamo isso de verme. Ele é um verme maldito ainda, né, cara? Todos somos vermes de alguma forma. De alguma forma. E até pra sair um pouco de Assassin's Creed, vamos falar de Street Fighter. O último Street Fighter, que é o 5, ele é ruim, cara. Mas ele é ruim num nível... Pô, não sei como dizer no nível que é. Porque assim, ele tem muitos erros. E erros que contradizem a própria saga, contradizem o próprio jogo, sabe? É um negócio que assim, você fez uma franquia que é uma franquia de piratas e ela vivia no mar. E aí no oitavo jogo você faz, na verdade, ela dentro de uma caverna. Assim, pode, claro que pode. Mas o cara que veio jogando com o jogo no mar, ele quer mais um no mar. Né? Ele quer continuar no mar. Senão ele jogava outro jogo. Então, esse Street Fighter ele erra. Só que acontece. Tem o Ryu, tem o Ken, tem a Chun-Li, cara. E assim, se você pegar o mesmo jogo que é o Street Fighter, mudar a plástica, ninguém joga. Ninguém joga, porque o jogo é ruim. Ele não é bem pensado. Mas só é Street Fighter. Quem? Exatamente. E o Call of Duty tem isso. Né? Pode ser o mesmo jogo, só que agora é no espaço. De repente só muda a skin. Mano, já tem aquela legião, cara, de fãs. A questão é assim, é que vende, né? Então, se vende, os caras continuam fazendo. E tem, mas os fãs, mesmo. Né? Então, mas mesmo dentro desse cenário, né, o Careca, eu acho que assim, a gente tá estagnado, né? Tá. Não, é por isso que eu acho assim, que tem não, esse... não por completo, que a gente tem bons exemplos aí de inovação, mas vamos dizer assim, a grande indústria tá estagnada. Não, mas é por isso que eu acho que o futuro disso tudo são os jogos, são os independentes. Sejam os independentes com mais dinheiro ou com menos dinheiro, são os independentes, porque eles têm mais, eles têm mais liberdade pra criar experiências interessantes e se arriscar, né? Sim, sim. Né? Sim. Todo movimento artístico contemporâneo, todo movimento artístico, literário, musical, ele vem pra acabar com o anterior, né? Sim, o anterior tava ruim e aí ele vem pra criar essa ruptura. Eu acho que os índices já mostraram isso, pra falar assim, ó, velho, tá tendo muita bosta e, tipo, vamos pra outro caminho. A questão é que eu acho que ele, no caso dos games, não vai conseguir virar o jogo. Sabe? Até porque uma coisa não precisa necessariamente acabar com a outra. Substituir, né? Exatamente. O que eu acho é que realmente jogos assim tendem a ganhar mercado. Não acho que jogos que têm outra proposta vão de alguma forma serem blockbusters. Nunca vão ser, porque exatamente porque é um público menor, etc. e tal. Mas, até certo ponto, eles tendem a ganhar mercado, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos encerrar o podcast com indicações, então, desse gênero aí de jogos narrativos. Tá. Se me permitem, eu já vou começar, que é para chutar o balde e pegar o gancho do que o Maurício falou aí dos jogos indies, né? Que é o... Mano, eu não sei nem o que falar desse jogo, cara. Que é o Hellblade, cara, o Senua's Sacrifice. A gente não falou dele, mas, porque ele tá fresco ainda, né? Uhum. Tem muito o que discutir, mas assim, já adianto que ele não é um jogo totalmente narrativo, porque ele tem elementos tradicionais de jogabilidade. Então você tem alguns inimigos, você tem combate, você tem alguns puzzles. Mas o forte do game, com certeza, é a narração, é a narrativa, sabe? Uhum. E é um jogo que, assim, o combate, cara, ele é repetitivo, o combate não é interessante. Porque o combate não interessa pro jogo mesmo, sabe? O combate ele tá ali só para cumprir uma função tradicional, vamos dizer assim. Os puzzles não são difíceis. Os puzzles são fáceis. Também eles só estão ali para poder te direcionar na história. E é a narrativa do jogo que é fantástica, cara. E assim, esse jogo, cara, ele é um... eu acho que ele veio pra quebrar muita coisa. A gente tá falando de quebra de paradigma, de ruptura, e ele veio pra fuder. Porque, assim, ele é um jogo com toda a... tudo aquilo que você espera de um título AAA, tudo que você espera de um título de uma grande produtora, ele tem, cara. Triple I. Ele tem o gráfico... ele tem cara, ele tem um gráfico maravilhoso, ele tem um gráfico lindo... Ele tem uma jogabilidade muito bem sólida, apesar de simples, mas é sólida. E assim, eu acho que a própria Ninja Theory, que a produtora, ela eu acho que foi ela que criou esse termo, que é o Triple I, né? Uhum. Que é o indie três vezes, né? O indie top. E cara, entra muito nisso que você falou, Maurício, sabe? Que assim, a tendência, eu acho, hoje é isso, cara. É que os indies consigam desenvolver coisas tão, tão bem quanto as grandes produtoras, em matéria de tecnologia mesmo, sim, sabe? Sim, porque ficou muito mais acessível. Sim, se conseguir entregar um produto refinado, um produto final digno de um jogo AAA. Sim, a gente tem que fazer a gente vai ter que fazer um vídeo pra falar só desse jogo, porque realmente... Vai, cara, esse jogo é... Eu não sei. Passo a palavra pra vocês, porque eu vou ficar aqui nesse não sei por muito tempo ainda. Vai lá, Eder. Não, cara, assim, eu é difícil pra mim, eu não joguei tantos jogos assim, né? Eu falei, o Horácio recomendou, não sei se já valeu a recomendação dele, porque não é exatamente um jogo narrativo, né? Mas assim, se fosse se prender a um jogo extremamente narrativo, tipo, só narrativa, eu gostei muito do Life is Strange, mesmo ele tendo essa semelhança com o Point and Click. E ele é feito em episódios e tudo mais. Mas eu acho que eu fui muito surpreendido pelo jogo, porque foi um jogo que eu fui esperando uma coisa. Esperando uma coisa, não, fui esperando nada. Vai. Eu fui jogar por causa da trilha sonora, que é muito boa. E aí eu descobri que a trilha sonora faz muita coisa, faz muita menção à história. Ela explica a situação da personagem, ela mostra a transição que a personagem está sofrendo, né, a transformação. Enfatiza a problemática em algumas situações. Então, isso é muito legal. Mas eu recomendaria esse jogo, mas se for abrir o leque, né, abrir, então, não, todos os jogos que a gente comentou aqui agora, né, que até tipo o Quantum Break que sai um pouquinho, eu ficaria com o Heavy Rain, cara. O Heavy Rain, assim, eu não sei explicar o que aconteceu comigo com o Heavy Rain. Ele não tem uma história que você, sei lá, que você se surpreende no final, que você fala, mano, isso é impossível, isso... Mas, assim, a imersão que eu tive dentro do Heavy Rain, e eu nem era pai ainda, cara, era solteiro. Se eu fosse pai, eu acho que eu teria morrido com o jogo. No começo do jogo, o moleque sumiu, pá, desmaia. Mas assim, a imersão que eu tive dentro do Heavy Rain foi um negócio que eu não consegui em outros jogos. A experiência que eu tive no Journey foi outra coisa. A do Quantum Break foi outra coisa. A do Life is Strange. A do Heavy Rain foi um negócio muito intenso. Muito, muito intenso. E aí, eu não sei se, claro, você vai falar, você recomendar o jogo porque você teve essa experiência, o cara não pode não ter isso. Né? É difícil. Mas é o jogo que eu acho que fica sendo o queridinho. E a minha... mas esses jogos todos, cada um vai ter uma experiência, cada um vai... Isso que é o mais legal. Isso que é o legal do jogo. Então acho que... Eu não sei se é, tipo, se é o fator decisivo, sabe? Mas é que eu nem consigo explicar o que aconteceu comigo dentro daquele jogo. Uhum. Mas eu sinto que é o que foi o mais forte, tá ligado? Tipo, mais do que os outros. Foda. Bom, eu vou dar uma de Horácio, e eu vou me exceder um pouco aqui, porque... olha a fama que eu tenho aqui, cara, é porque você sempre fala pra gente recomendar um ou dois jogos, e aí você fala quatro. Dessa vez sou eu que vou fazer isso. Começando lá de trás, eu queria recomendar alguns point and clicks que são o Monkey Island e o Maniac Mansion. A série, as duas séries, que são espetaculares. E um jogo novo do mesmo criador dessas séries, que é o Ron Gilbert. Ele lançou um jogo há pouco tempo que chama... nome é meio complicado, chama Thimbleweed Park. Eu vi, tô parado. E que eu já comprei, ainda não joguei, porque eu tava jogando um monte de outra coisa, mas eu já li que é espetacular. Então são jogos que, claro, tem a questão do puzzle e tal, mas são jogos completamente focados na narrativa. Agora, dos jogos modernos, com certeza, todos da Quantic Dream, e aí seria o Fahrenheit, que foi antes do Heavy Rain, e também tem o Beyond Two Souls, que é depois do Heavy Rain. Sim. E também o Gone Home e o Firewatch. Esse último Firewatch foi uma experiência... O Gone Home também. Muito, muito, muito boa pra mim, mas assim, o Firewatch foi uma experiência muito bonita, muito legal. Assim, recomendo todo mundo jogar esse jogo, porque é incrível. Boa. Bom, eu vou fazer uma recomendação de um jogo que ainda nem saiu, então, já que você falou todos os jogos da Quantic Dream, eu vou roubar pra falar. Ah, pro... Já tô recomendando, sem sair o Detroit... Sim. E... É, sim, como é que é o não sei o nome, subtítulo, cara, né? Mas tem um subtítulo, mas cara, o Porra. Trailer desse jogo... Mas ele parece que vai ser um jogo um pouco mais de ação, né? Não sei não, hein, Maurício, ele tem muita coisa de decisão também, né? Pelo menos os trailers que foi apresentado na E3, tem até um trailer que eu achei muito foda, que é a parte de um gameplay, que mostra todas ou né, a maioria das opções que podem ser... desencadeadas com a decisão lá do robô uhum. salvar a criança lá. Porra, mas enfim, o jogo nem saiu, mas já tô recomendando. É, não. Esse vai ser. É, esse vai ser incrível. Cara, assim, Quantic Dream é We Trust, né? É. Assim, selo de qualidade de Quantic Dream. É. E cara, fora isso, tem todos os jogos aí que a gente citou no podcast aí, né? The Vanish of the Ethan Carter, Everybody's Going to a Rapture, Gone Home, Deer Stare. O Amnesia, tanto o primeiro Dark Descent quanto o segundo o Machine for Pigs, são jogos fodas nesse estilo. Então, cara, pra quem ainda não tem esse costume, ou pra quem ainda não entrou nessa vibe de jogar esses jogos narrativos, cara, vai de cabeça, mergulha de cabeça. Se você quer ter uma experiência que exceda o tradicional em jogos, cara, cai de cabeça nesses jogos narrativos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Última coisa, se você nunca jogou um jogo desse, se é pra começar, eu iria de Heavy Rain, porque é um jogo que mescla um pouco. Você entra de um jeito. Você entra na categoria de um jeito um pouco mais leve, porque é um jogo espetacular, é super focado na história, mas você ainda tem pontos de ação muito interessantes. Então não é só você seguir a história, você ainda tem pontos de ação e de decisão muito interessantes. Bacana. É, uma boa, bom, né? É isso aí, galera. Considerações finais pro tema? É isso aí. É isso aí. Tem bastante coisa já, né? Tá aqui. Uma hora e meia. Né? É, porra. Não, se bem que o céu é o limite, né? Mas... Só o limite, é isso aí. Bom, mas é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Quero agradecer aí os ouvintes do podcast do Q36. Quero lembrá-los para ir lá dar um pulo na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/Q36Games. Dá um pulo lá também no nosso canal no YouTube. A gente ainda não tem o link com o Alias, mas só jogar lá Q36 no YouTube, você vai cair no nosso canal. Aguarde aí alguns conteúdos pro canal, alguns conteúdos novos e originais. Não deixe de assinar o canal, não deixe de curtir a nossa página no Facebook e dá um pulo também no nosso blog, né? No nosso site lá, que é o q36.com.br. E até a próxima, pessoal. É. Valeu. Trilha sonora dos jogos. Day of the Tentacle. E The Curse of Monkey Island.